O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Olá, seja bem-vindo, tá começando Conexão Sertaneja nesta quinta-feira. Obrigado pela companhia, valeu pela audiência. Eu, Luiz Fernando, comando a programação a partir de agora, durante 120 minutos. Estou com você, na sua companhia. Muito obrigado pela audiência, viu? Você que sintoniza a nossa rádio em todo lugar, nos quatro cantos da cidade, em toda a região. Você no campo, você no interior, né? Curtindo a programação, obrigado pela audiência. Você que está navegando pela internet, conectado aí pelo nosso site, ou também pelos aplicativos aí no seu tablet, no seu smartphone, conectado com a gente onde quer que você esteja, a nossa programação na palma da sua mão, literalmente, né, em qualquer parte do planeta, é você ligado com o melhor da música sertaneja a partir de agora no Conexão Sertaneja. Quem te faz companhia sou eu mesmo, Luiz Fernando, e traz, é claro, o melhor da música, os lançamentos, as novidades, também tem a música que você pede pelo nosso e-mail, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com, ou ainda na página do Facebook, fb.com/conexão no rádio. Pode acessar, dá um curtir na página, mandar um recadinho pra gente, diz o que tá achando do nosso programa. Vai ser uma satisfação enorme atender a sua participação por aqui, viu? Vamos lá então com tudo, muito alto astral, descontração aqui na sua rádio. Tem pra começar a programação de hoje, Luiz Dias, vem morena. Esse é o Conexão Sertaneja que está no ar, aumente o volume, vem comigo. Olha o arrocha aí. Com seu jeitinho sensual, quer me provocar com um olhar de deusa grega, vai me seduzir. E eu sei que ela rebola, rebola só pra mim. Tô me segurando, vou te confessar, não vou me controlar. Então vem morena que eu quero dançar. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá gostando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá gostando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Arrocha aí. Querendo me pegar e eu de olho em você. Querendo me envolver com um olhar de deusa grega. Não vai me seduzir e eu sei que ela rebola, rebola só pra mim. Tô me segurando, vou te confessar, não vou me controlar. Então vem morena que eu quero dançar. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá gostando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá gostando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá gostando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Puxa o cabelo, puxa o seu braço e vai até embaixo. Você tá dançando, você tá no clima. Adoro essa menina, vem que te dou muita pressão. Pega na minha mão, adoro ver você descendo até o chão. Conexão Sertaneja, a potência. Vivo juntando os pedaços que ainda restam do meu coração. Depois que caí em seus braços, eu me perdi nessa paixão. É um caminho sem rumo.

lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar. Eu vou parar, me comportar, cumprir aliança. E com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Conexão Sertaneja. Vodka gelada, tacinha de cristal, mulheres de biquíni, balada internacional. Spring Break, Spring Break, ha! Olha que eu tô curtindo as férias com os meus amigos cheios. Spring Break, Spring Break, olha que eu tô curtindo as férias com os meus amigos cheios. Bom demais, hein? Quem é que vai pro Spring Break aí comigo, hein? Cinco pulseiras no braço, acesso liberado. Hotel seis estrelas, muitas gatas do meu lado. Eu jogo tequila na marquinha do biquíni dela e vou beijando tua barriguinha até a boquinha dela. Eu tô no Spring Break, com os meus amigos fiquei. Pode liberar. Chega a mão pra cima e faz comigo, faz comigo. Eu tô no Spring Break. Com os meus amigos chique. Pode liberar. Chegou Matheus Fernandes, o bicho vai pegar. E pra cantar comigo, o cara do Arrocha, chega Israel Novaes, Matheus Fernandes, Fortaleza, Arrocha amiga. Vodka gelada, tacinha de cristal, mulheres de biquíni, balada internacional. Spring Break, Spring Break, olha que eu tô curtindo as cenas com os meus amigos. Shake, Spring Break, Spring Break, olha que eu tô curtindo as cenas com os meus amigos. Chega assim, cinco cenas no braço, tá tudo liberado. Hotel seis estrelas, muitas gatas do meu lado. Jogo tequila na marquinha do biquíni dela e vou beijando na barriguinha até na boquinha dela. No Spring Break, com os meus amigos cheios. Pode liberar. Chegou o Matheus Fernandes, bicho vai pegar. Chegou Israel Novaes e o pau vai quebrar. Aê! Peguei! Aê! Bom demais! Tamo junto, Israel! Esse é o Conexão Sertaneja. Seu olhar no meu olhar, tá faltando o seu coração bater no meu tum tum tum. Ainda arde em minha pele o seu calor, o seu cheiro ainda exala em meu suor. Ai, eu sinto tanta falta de você junto de mim. Quero ter você aqui comigo, não dá pra ficar sem teu sorriso. Falta seu carinho, falta tanta coisa, sem você eu não consigo. Vem, preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Vem, preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Em minha pele o seu calor, o seu cheiro ainda exala em meu suor. Ai, eu sinto tanta falta de você junto de mim. Quero ter você aqui comigo, Não dá pra ficar sem teu sorriso. Falta seu carinho, falta tanta coisa. Sem você eu não consigo. Preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Vem, preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Vem, preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Vem, preciso do teu sol brilhando em mim. Você é minha estrela, meu farol. Ilumina minha estrada, minha escuridão. Conexão Sertaneja Nashville, falta. Também tivemos Matheus Fernandes com Israel Novaes, Spring Break. Ainda o som de João Bosco e Vinícius, Lugarzinho na Sua Cama. Ainda o som de Zezé de Camargo e Luciano Labirinto. Na primeira de hoje foi com Luiz Dias, Vem Morena. Abriu muito bem a Conexão Sertaneja de hoje. Você curtiu o nosso primeiro bloco, a primeira sequência. E daqui a pouco tem muito mais com certeza. Fique ligado aqui na programação mais gostosa do seu rádio. Esse é o Conexão Sertaneja comigo, Luiz Fernando, nesta quinta-feira, trazendo sempre o melhor da música sertaneja no seu rádio. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta com o Conexão Sertaneja, agora tem Breno Reis e Marco Viola, Vendedora de Ilusões. Você ainda lembra de mim? Não é assim tão fácil esquecer. Quando fiz amor com você, eu fiz suas pernas tremer. E você se disse exausta, desmaiada sobre o meu colchão. Mas eu só apaguei o seu corpo, não ganhei seu coração. Você deslumbrante e linda, dançava nua sobre mim. E pela primeira vez, eu te amei e fui feliz. E depois de toda essa história, deu trabalho pra te acordar. Você não abria os olhos, você só queria sonhar. Sonhar com quem? Sonhar o quê? Nenhum sentimento eu vi em você. Agora liga e quer saber o que é que eu faço pra te esquecer. Sonhar o quê? Deixa eu dizer. Você só sabe vender ilusão. Nunca ninguém vai conseguir ganhar espaço no seu coração. Você deslumbrante e linda, dançava nua sobre mim. E pela primeira vez, eu te amei e fui feliz. E depois de toda essa história, deu trabalho pra te acordar. Você não abria os olhos, você só queria sonhar. Sonhar com quem? Sonhar o quê? Nenhum sentimento eu vi em você. Agora liga e quer saber o que é que eu faço pra te esquecer. Sonhar o que? Deixa eu dizer. Você só sabe vender ilusão. Nunca ninguém vai conseguir ganhar espaço no seu coração. Sonhar com quem? Sonhar o que? Agora liga e quer saber pra te esquecer. Sonhar o que? Deixa eu dizer. Você só sabe vender ilusão. Nunca ninguém vai conseguir ganhar espaço no seu coração. Você está no Conexão Sertaneja. Eu sei que o nosso amor é um caso proibido. Às vezes temos que fingir que somos bons amigos, preservar os laços dessa paixão. Eu sei que nós não temos tanta liberdade. A gente se assume, nos falta coragem, revelar o que sente o coração. Você não vê que o canto é um escurinho? Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Você não vê que o canto é um escurinho? Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Eu sei que o nosso amor é um caso proibido. Às vezes temos que fingir que somos bons amigos, preservar os laços dessa paixão. Eu sei que nós não temos tanta liberdade. A gente se assumir nos falta coragem, revelar o que se sente o coração. Parceiro, vê que o canto é um escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Parceiro, vê que o canto é um escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso. Parceiro, vê que o canto é um escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso. Vai! Parceiro, vê que o canto é um escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Parceiro, vê que o canto é um escurinho. Dentro do carro sempre tem um jeitinho de amar. Nossa paixão pega fogo escondidinho, e a gente se ama gostoso em qualquer lugar. Conexão Sertaneja agitando o Cristiano Araújo, Escondidinho. Também tivemos Breno Reis e Marcos Viola, a música Vendedora de Ilusão, aqui na programação do Conexão Sertaneja. Participe e peça sua música. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Eu sou Luiz Fernando, prazeraço ter você comigo aqui nessa programação de quinta-feira do Conexão Sertaneja, beleza? Você está na melhor, na mais ouvida, todo mundo ligado com a gente, em casa, no trabalho, pela internet, pessoal também conectado com a gente aí no carro, sintonizando a nossa programação. É muito bom ter você comigo. Agora tem o Romantismo de David e Fabian, Cadê Você? Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Tô com vontade de encontrar você. Meu coração só sabe te querer. Foi só uma noite, mas eu não esqueço as nossas loucuras no amanhecer. Um copo de uísque seco sobre a mesa. Me vejo aqui sozinho então, tentando afastar toda a minha tristeza, brigando com a solidão. Cadê você que sumiu de mim, nem ligou, nunca mais apareceu, nem sentiu saudade, mudou de cidade, ou será que essa transa não valeu? Mas cadê você que sumiu de mim, nem ligou, nunca mais apareceu, nem sentiu saudade, mudou de cidade, ou será que essa transa não valeu?

Parece que o planeta se mexeu. Aqui dentro tudo estremeceu. Não deu, não dá. Necessário tanto controlar. Será que o efeito disso vai passar? Não quero, demorei pra te encontrar. Eu quero amor, eu quero amar, só da gente se encontrar. Pintou paixão. Eu quero amor, eu quero amar, hipnotizado ou não, no seu coração. Eu quero amor, eu quero amar, só da gente se encontrar. Parece que o planeta se mexeu. Aqui dentro tudo estremeceu. Não deu, não dá. Necessário tanto pontuar. Será que o efeito disso vai passar? Não quero, demorei pra te encontrar. Eu quero amor, eu quero amar, só da gente se encontrar. Pintou paixão. Eu quero. Eu quero amor, eu quero amar. Vai. Eu quero amor, eu quero amar, só da gente se encontrar. Pinto paixão. Eu quero. Conexão Sertaneja, Maria Cecília Rodolfo, Hipnotizante, também teve Camilo César, Gol 1.0, David Fabian, Cadê Você, Cristiano Araújo, Escondidinho, a indução de Breno Reis e Marco Viola, Vendedora de Ilusão, foi a primeira de hoje aqui do Conexão Sertaneja, a primeira desse bloco, aliás. Daqui a pouco tem muito mais pra você aqui no Conexão Sertaneja, não saia da sintonia, fique comigo. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Ótima quinta-feira, esse é o Conexão Sertaneja no seu rádio. Jorge Henrique Rodrigo, e agora? Quando o telefone tocou, eu pensei uma ou duas vezes antes de atender. Vendo que em plena madrugada, quem ligava era você. Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir essa chamada, que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu. E perdeu. Telefone tocou, eu pensei uma ou duas vezes antes de atender. sabendo que em plena madrugada quem ligava era você. Tanto tempo já passou desde que a gente decidiu não mais se ver. Eu nem imaginava ouvir nessa chamada que só mais uma vez você queria me ver. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. E agora, quem ficou mal fui eu. Meu coração jogou seguro de que ia ganhar do seu. Eu. E agora, me diz o que fazer. Você cumpriu sua promessa de fazer amor, depois me esquecer. Seguro de que ia ganhar do seu e perdeu. O melhor do sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Você não melhora, não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho, mas me tem com meu coração. Foi decidir sair da minha vida. Agora quer voltar, diz que se arrependeu. Mas saibas que estou de boa comigo. Quem te mandou sair agora me perdeu. Se pensa em voltar, meu bem, já era. O que aconteceu não me espera. Nem adianta mais eu ser seu namorado. Além do que vivemos, já faz parte do passado. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho, mas me vem com meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho, mas me vem com meu coração. Com a gente, chega mais Nayara Azevedo. Obrigado, amigos Paulo de Lima e Renan. Simone! Foi decidir sair da minha vida. Agora quer voltar, diz que se arrependeu. Mas saiba que estou de boa comigo. Quem te mandou sair agora me perdeu. Se quiser voltar, meu bem, já era. O que aconteceu não nos espera. Não adianta mais nós sermos namorados. Além do que vivemos, já faz parte do passado. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinha, seguindo meu caminho, mas vive com meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinha, seguindo meu caminho. Você não melhora, não quero viver junto com a solidão. Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho, mas te vem com o meu coração. Vai, tô fora, você não melhora. Não quero viver junto com a solidão. Eu tô pensando em... Prefiro estar sozinho, seguindo meu caminho, mas te vem com o meu coração. Vai, tô fora. Conexão

feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar de novo. Só assim eu te vejo outra vez. Eu fui o seu refém desse crime perfeito. Levou o que era meu, você não tem direito de me amar e fugir agora. Eu vou reconstruir tudo feito um bobo, mesmo sabendo que vai me roubar. Conexão Sertaneja e o ritmo que agita as baladas. Há uma palavra que é a definição da minha condição, que acelera o coração. Sertaneja Flávio e Rafael Solteiro. Também tivemos João Neto e Frederico, Crime Perfeito. E continua aqui o Conexão Sertaneja na sua rádio preferida. Não deixe de acessar a página do Facebook. Confira as novidades que a gente está postando por lá. E também interage com a gente, é claro. Pode comentar os nossos posts. Pode deixar a sua publicação pra gente. A gente repassa o seu recado no ar por aqui, beleza? Pode pedir música também. Pedidos, conexãosertaneja@hotmail.com. É o nosso e-mail. Pode escrever pra gente. Fique à vontade pra interagir com a melhor programação. Pedro, Paulo e Matheus, sinto saudade. A próxima do Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque.

Conexão Sertaneja. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Vacilou, a vida andou. É isso aí, parceiro. Deixou, me maltratou, me desprezou e agora vou pedindo pra voltar. Foi e me trocou por outro amor que não me deu tanto valor. Já que senti, não quero mais te amar agora. Ficou feio pra você. Arrumei um novo amor que me conquistou, eu vou te esquecer. Demorou, vacilou, me deixou e a vida andou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. E agora nossos amigos, Adson e Alana. E aí, Rodrigo e Juliano. Você demorou, viu? Simbora. Você foi embora e me deixou, me maltratou, me desprezou. E agora vem pedindo pra voltar. Foi encontro com outro amor que não lhe deu tanto valor. Já decidi, não quero mais te amar agora. Ficou feio pra você. Arrumei outro amor que me conquistou e eu vou te esquecer. Demorou, vacilou, me deixou e afilandou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Demorou, vacilou, me deixou e afilandou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Demorou, vacilou, me deixou e afilandou. Vai sofrer, vai chorar, me pedindo pra voltar. Demorou, vacilou, me deixou e afilandou. Vai sofrer, vai chorar, não adianta mais me procurar. Demorou, vacilou e afilandou. Vai sofrer, vai chorar. Sertaneja Rodrigo e Juliano, demorou. Também tivemos João Bosco e Vinícius, Girassol, aí do som de Pedro Paulo e Matheus, Sinto Saudades, Flávio e Rafael Solteiro e João Neto e Frederico na primeira, Crime Perfeito. Daqui a pouco eu volto com Gustavo Lima. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. De volta no Conexão Sertaneja, doidaça Gustavo Lima, pra dar sequência nesta quinta-feira. Tá me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Virou mulher, tá doida é. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, por mais. que você quer. Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente arregaça. Virou mulher, tá doida. Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Melhor que o sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Tá difícil esconder o que eu sinto por você. Ah, já não consigo disfarçar. Está escrito em meu olhar. Você me deixa tonto ao seu lado, perdoar. Ah. Meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Maria, te quero, tua pureza me faz te amar, te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Quantas horas pra poder outra vez te encontrar? Ah, pois meus dias sem você é como a noite sem o luar. Ah, você me deixa tonto ao seu lado, perdoar. Ah, meu corpo treme, todos os pés parecem flutuar. Quando estou com você, o mundo parece não girar. Maria, te quero, tua pureza me faz te amar, te espero noite e dia. Oh, Maria, Maria. Oh, Maria, Maria. Conexão Sertaneja, é o Michel Teló. Maria, essa música ganhou na internet várias versões, né? Com vários nomes que o Michel Teló gravou. Nome de mais ou menos 200 mulheres que a galera pode acessar lá e fazer a sua versão, o seu clipe com a versão cantando o seu nome, né? E teve na primeira do bloco Doidaça, Gustavo Lima. E dando sequência, eu trago agora Eduardo Costa, Louco Coração. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Passou como um furacão, tantos carinhos, noites de paixão, sonhos que viraram ilusão, uma história de amor. Tudo acabou em desilusão. É o desejo desse pecador deixar livre esse coração que o destino enganou. Só restou dessa lenta agonia músicas com tristes melodias que me lembram que eu não posso mais entregar meu pobre e louco coração pra quem não sabe amar.

Conexão Sertaneja. A conexão direta com você e a música sertaneja. É queridinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. É queridinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. E na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura Red Label com cerveja. Na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura Red Label com cerveja. Vai ficando piradinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Se liga no jeito da Patricinha. Vai ficando piradinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Se liga no jeito da Patricinha. Queridinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. A queridinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Opa, Guilherme Santiago, onde será que ela vai? Nem me fala, Santana. Quero ver pegar essa princesinha. E na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura Red Label com cerveja. Na balada ela bebe, na balada ela beija, mistura Red Label com cerveja. E vai ficando piradinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Se liga no jeito da Patricinha. E vai ficando piradinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Se liga no jeito da Patricinha. Aquele dinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Aquele dinha da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Aonde ela vai, queridinha da mamãe, hã? Aquele dia da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Aquele dia da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Aquele dia da mamãe, a princesinha do papai. Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai. Como é que é, Santiago? Isso é Santana, mamãe! Conexão Sertaneja Santana com Guilherme e Santiago, aquele dia da mamãe. Também tivemos Bruno e Marrone, Vidro Fumê, Eduardo Costa, Louco Coração, Michel Teló, Maria e Gustavo Lima na primeira, Doidaça. Daqui a pouco eu volto, fique ligado! Continue ligado! Conexão Sertaneja volta já! Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Seja bem-vindo ao Conexão Sertaneja. Israel e Rodolfo, Não Faz Mal. Não faz mal. A gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que tudo foi um grande engano. Falo pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. Não faz mal. A gente conserta de novo esse erro do jeito que der. Eu falo pra todos que tudo foi um grande engano. Falo pra sua mãe que a gente só tava brincando e que nada acabou. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. A gente pode terminar, mas voltar. A gente pode separar, mas casar. A gente pode se desentender, mas é porque a gente se ama demais. A gente pode discutir, mas beijar. Eu posso até dizer que não, mas quero mais que tudo viver do seu lado. Do seu lado. Conexão Sertaneja. A festa no seu rádio. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que pede o juiz, ela adora beijar na boca. Vamos dar cachaça pra ela, tia garoto. Toda certinha, usa óculos e cabelo amarrado. Vai pra faculdade, pro trabalho, nunca teve namorado. É toda pomposa, é deliciosa e nunca dá bola pra ninguém. É quase perfeita, porque um defeito eu já descobri que ela tem. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que perde o juiz, ela adora beijar na boca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que perde o juiz, ela adora beijar na boca. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. Daquele beijo gostoso, beijo de arrepia. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. De gata vira leoa, pronta pra te devorar. Che garoto, dá mais cachaça pra ela que ela bebe e fica louca. É toda certinha, usa óculos e cabelo amarrado. Vai pra faculdade, pro trabalho, nunca teve namorado. É toda pomposa, é deliciosa e nunca dá bola pra ninguém. É quase perfeita, porque um defeito eu já descobri que ela tem. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que perde o juiz, ela adora beijar na boca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que perde o juiz, ela adora beijar na boca. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. Daquele beijo gostoso, beijo de arrepia. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. De gata vira leoa, pronta pra te devorar. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Dá cachaça pra ela que ela bebe, fica louca. Depois que perde o juiz, ela adora beijar na boca. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. Daquele beijo gostoso, beijo de arrepia. E dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá, e dá. De gata vira leoa, pronta pra te devorar. Conexão Sertaneja, bebe, fica louca, tchê garotos na programação. Também teve Israel e Rodolfo, Não Faz Mal e continua o Conexão Sertaneja. Pra você que acaba de ligar o seu rádio, seja muito bem-vindo, você está na melhor estação, tá certo? Esse é o Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Agora tem Jean e Júlio, Meu Presente de Deus. Quando tudo parecia cinza, quando tudo parecia não ter cor, você coloriu meu mundo, trouxe a luz, me fez acreditar no amor. Não ligou pro meu passado, e se algum dia tive um outro alguém, disse pra ficar contigo, e que meus problemas eram seus também. Fez a minha vida sua, me fez sentir forte e me protegeu. Você foi a minha cura, minha paz, o meu presente de Deus. Se eu te olhar mil vezes, sempre vou estar me apaixonando mais.

vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Amar, amar, amor, se a dor quer mais dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Empurra nela, oi, empurra nela. Empurra nela, que ela bebe, ela libera. Empurra nela, oi, empurra nela. Empurra nela, que ela bebe, ela libera. Essa gatinha dá uma de difícil, eu já saquei o seu artifício. Eu vi ela é santinha, já tô desejando ela, bebendo, farreando, curtindo com a galera. Ela é gostosa e seu corpo é sensual, calça colada de calcinha, fio dental. Não sei mais o que faço, não paro de pensar nela. Vou chamá-la pra beber, empurrar o uísque nela. Empurra o uísque nela, oi, empurra o uísque nela. O uísque nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o uísque nela, oi, empurra o uísque nela. Use nela que ela bebe, ela libera. Pra cantar comigo, Bruninho Davi. Segura o espanto quando eu tô chegando. É, rapaz, e aí? Chega aí, velho. E pro uísque nela, oi, pro uísque nela. Uísque nela que ela bebe, ela libera. E pro uísque nela, oi, pro uísque nela. Uísque nela que ela bebe, ela libera. Essa gatinha dá uma de difícil. Eu já saquei o seu artifício. Eu vi ela santinha, já tô desejando ela, bebendo, farreando, curtindo com a galera. Ela é gostosa e seu corpo é sensual, com essa colada de calcinha fio dental. Já não sei mais o que faço, não paro de pensar nela. Vou chamá-la pra beber, enfiar o whisky nela. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela. O whisky nela que ela bebe, ela libera. Empurra o whisky nela, oi, empurra o whisky nela. O whisky nela que ela bebe, ela libera. Assim ó, empurra o uísque nela, empurra o uísque nela, empurra o uísque nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o uísque nela, oi, empurra o uísque nela. O uísque nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o uísque nela, oi, empurra o uísque nela. O uísque nela, que ela bebe, ela libera. Empurra o uísque nela, oi, empurra o uísque nela. O uísque nela, que ela bebe, ela libera. Um litro aí pra mim, vai. Conexão Sertaneja Espartaco com Bruninho e Davi, empurra o uísque nela. Também teve o som de Daniel Maravilha, Jean e Júlio, Meu Presente de Deus, Tchê Garotos Bebe Fica Louca e Israel e Rodolfo na primeira, Não Faz Mal. Bom, vou encerrando por aqui a edição de hoje do Conexão Sertaneja nesta quinta-feira. Foi bom demais ter você comigo nesta super programação, 2 horas de muita música. Amanhã a gente volta com mais uma porrada de som, muito mais sucesso. E na sequência vem aí mais um campeão de audiência. Aquele abraço, amanhã é sexta-feira, né? Já finalzão de semana. E é claro, a gente vai agitar o seu rádio aqui no Conexão Sertaneja. Aquele abraço, gente, até a próxima! Agora, na hora da partida, sai sem despedida, sem nem olhar pra trás. Deixei lembranças esquecidas, detalhes de uma vida que não terei jamais. Peço perdão por te amar um tanto, maior que esse pranto que teme em não secar. Vou parar de perseguir as horas à espera de uma volta de quem não não vai voltar mais que as estrelas. Chamei mais que o universo. Chorei mais que as estrelas. Chamei mais que o universo. Pela sua rádio Conexão Sertaneja.